Eu acho assim que hoje, nós falando sobre a prece, a oração, é um tema bem oportuno para essa semana, porque estamos nos aproximando da Sexta-feira Santa, quando lembramos, claro, sempre lembramos do nosso mestre, mas lembramos do martírio que ele sofreu, esse nosso irmão de maior evolução que um dia pisou na terra. As pessoas que têm fé, que têm segmentos religiosos, intensificam mais as suas preces nesse período. Mas aqueles que não creem, ou que até tem alguns que são ateus, eles não deixam de lembrar nesse período desta parte da história da humanidade. Então, mas o que realmente é uma prece? É esse momento de recolhimento, é quando a gente entra para dentro de nós mesmos, lá no fundo do nosso ser, e encontramos esta centelha divina que está dentro de cada um. De todas as pessoas, pode ser a pior das criaturas que existe na face da terra. A centelha divina está dentro dela. Porque o pior dos assassinos, ele ama alguém ou alguma coisa. E isso é a centelha divina. E no momento de prece, para que nós sejamos atendidos, Jesus falou que nós entrássemos para dentro do quarto e fechássemos a porta para elevar o nosso pensamento. Mas ele não quis falar no quarto físico. Ele quis falar, ele falou para nós entrar para dentro de nós mesmos, para nós encontrarmos essa centelha divina e fazermos essa conexão nesse momento para sermos atendidos. E quando ele fala que a gente feche a porta, ele quis dizer assim, fechar a porta de sentimentos de baixa vibração, que são sentimentos de inveja, de ciúmes, todos esses sentimentos de orgulho, de vaidade, que ainda nos atrapalham. Porque a gente sabe que esses sentimentos baixam a nossa sintonia. E nós precisamos conversar com Deus com nossos corações limpos. Se nós tivermos alguma mágoa, algum ressentimento, ou tivermos alguma coisa contra alguém, e nós quisermos ser atendidos pela prece, precisamos limpar o nosso coração. Do contrário, é muito difícil a gente conseguir fazer esta conexão com o nosso Pai Maior. Este livro, no livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 2, na parte que ele fala da prece, Kardec pergunta aos Espíritos se a prece é agradável a Deus. Então, eu vou ler só a primeira parte e a última, porque o parágrafo é um tanto extenso. A prece é sempre agradável a Deus quando ela parte do coração. Porque não adianta os nossos lábios falar alguma coisa se o coração não participa. E no final do parágrafo ele diz assim, mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta. A mesma que isso seja, de sua parte, um ato sincero ou arrependimento de verdadeira humildade. Aí depois, na questão 660, Kardec pergunta assim, a prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. E lá no Evangelho, capítulo 27, pedi e obtereis. Também, né, fala sobre a prece, é uma parte bem extensa que fala sobre a prece, e diz assim, até o Antônio falou sobre isso, que a gente pode pedir por nós, de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, e nós vamos sempre receber, com certeza. Às vezes nos chega o nosso pedido que a gente faz de uma forma diferente como nós gostaríamos que fosse. Mas sempre Deus nos atende, com certeza. E tem, sim, eu gostaria de dividir com vocês rapidamente uma experiência minha de que isso é verdade, que Deus nos atende aquilo que a gente pede. Quando a gente pede assim, com uma verdade, com fé, com convicção. Eu vim de uma região onde as pessoas têm muita gente carente. Não tem o poder aquisitivo que tem aqui nessa região. Eu lembro assim que eu era adolescente ainda, e olha que isso faz tempo. Eu ia na cidade e me doía quando eu via as crianças pedindo nas portas. Crianças trabalhando de engraxate. Crianças dormindo debaixo das marquises, porque isso tinha muito lá na nossa região. Hoje, graças a Deus, já essa parte foi mais ou menos resolvida já pelos governantes. E eu sempre pedi a Deus assim, que eu gostaria que ele me desse condições para eu criar uma instituição que eu pudesse amparar essas crianças. Mas eu sonhava alto, eu queria um local que eu tivesse também essa assistência médica, tivesse dentista, médico, psicólogo, que pudesse dar uma estrutura de vida para essas crianças. Eu pensava assim, quem sabe um dia eu acerto na loteria, porque eu... Meus pais eram colonos, era difícil, eu não teria condições para construir uma instituição assim. Mas como que eu ia fazer isso? Como é que eu ia acertar se eu não jogava? Porque nunca na minha vida eu joguei nada. E os anos se passaram, eu me tornei adulta, eu me casei. Aí aconteceram vários fatos na minha vida que não é o caso de relatar agora. Eu me tornei espírita. Isso eu tinha 30 e poucos anos quando eu me tornei espírita. Deus me deu o meu pedido. Deus me deu 42 crianças. E me deu umas salas, tamanho das salas de estudo que a gente usa aqui. E disse assim, tu quer? Trabalhe. Está aí a oportunidade. Ele não me deu dinheiro. Com certeza... Eu sei que eu sou falha, que nem todo mundo ainda, de repente eu ia aproveitar esse dinheiro e isso ia servir para o meu atraso evolutivo. Ele não me deu dinheiro, mas me deu as crianças e me deu local para trabalhar. E eu trabalhei e eu consegui tudo isso que eu queria. Porque daí... Eu fui para a rua, eu fui pedir auxílio e criamos uma rede. Eu tinha dentista que atendia como voluntário, eu tinha uma pediatra que atendia as crianças a partir das 18 horas até as 22 horas, uma vez por semana. Eu tinha psicóloga que ia lá fazer terapia em grupo e assistia aquelas crianças que eram mais traumatizadas. Nós tínhamos o atendimento assim, de turno inverso à escola, onde eles faziam reforço. Então, a gente teve, eu tive tudo isso. Deus me deu isso. Eu sou testemunha que as coisas às vezes parecem assim, que são muito distantes, que tu não vai conseguir. Mas quando nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, com fé, com confiança, acreditando e com a vontade dentro do peito de trabalhar e fazer alguma coisa, quando o coração clama, Deus auxilia. Isso pode ter certeza que Ele nos auxilia. Como também acontece a cura quando alguma pessoa está enferma. Se ela pedir esse auxílio com fé, tem um testemunho de um médico, doutor Sang Lee, é o nome dele, ele é um coreano, que ele pegou os pacientes assim que estavam desenganados pelos outros médicos e ele resolveu fazer um trabalho, convidou se eles aceitavam, paralelo ao tratamento que era necessário fazer naqueles pacientes, ele começou a fazer um trabalho de prece com eles, um trabalho de oração. Todos os dias, ele se reunia com seus pacientes e fazia oração. Ele é autor de vários livros. Esse livro que fala essa parte é Saúde, Novo Estilo de Vida. É o título do livro, se alguém quiser ler. E ele acabou tendo um retorno positivo com os pacientes dele. Porque a prece faz com que as nossas células se regenerem. Quando nós não oramos, a gente perde a esperança, a gente perde a fé, a gente perde a confiança. Quando não existe essa ligação com o nosso Pai Maior. E aí o que que acontece? A nossa imunidade baixa. Porque uma pessoa que perde esperança, ela perdeu tudo. E o rezar, o entrar em sintonia com o nosso Pai Maior, nos dá esse ânimo, nos dá esse incentivo de viver. Então, por isso que é importante que a gente faça sempre as nossas orações de coração, chegando no final do dia, fazendo um inventário daquilo, como é que foi nosso dia, o que que eu fiz de bom hoje, o que que eu fiz de ruim, o que que eu recebi de positivo, agradecendo a Deus aquela oportunidade, que com certeza nós vamos ter uma vida bem melhor, uma vida bem mais saudável.